Eu quero ver fazer o sinal da cruz. Quando você aperta o gatilho, o Lucifer te conduz. Um ser humano refém do diabo, com uma arma na mão e um raciocínio trágico. Ninguém tá nem aí pras leis do céu, só quer fugir do flagrante. Não quer ser o réu, mas o verdadeiro juiz aqui da periferia é o mesmo que fez o universo em 7 noites e 7 dias. A condição de vida aqui eu sei que é precária. Ser assassino não engorda sua conta bancária. Não faça seu filho morrer de amor por você. Sua família chora ao ver você carregando a PT. Aí moleque, estou te vendo no crime. É sem futuro, logo o jornal imprime sua cara furada de bala na primeira página. Periferia ignorante, sem piedade se mata. Miséria traz revolta, revolta não traz emprego. Motivo pra matar e adiantar seu enterro, porque vingança não é justiça. Assassino anda de Ipanema, blazer da polícia, mas o verdadeiro juiz vai julgar esse inferno. E serão muitos condenados ao fogo eterno. Perdoe a periferia, ó meu Jesus. Sinal da cruz, sinal da cruz. Jesus, livrai-nos do mal e de todos os obstáculos que resultam à fome, à miséria e todo o sangue derramado na favela. Que a palavra do cidadão comum, que na restauração regenere a mente do ladrão e faça com que o mesmo peça perdão. Que neste momento meu sentimento de revolta trave o tambor da arma do assassino que cava sua própria cova. Abençoe o pecador aqui, movido pela justiça. Abençoe as crianças, ó meu Senhor. Abençoe este humilde louvor. E que no final da estrada todos consigam enxergar uma luz. Ó meu Jesus, sinal da cruz. É, parceiro, alguém está de olho em você. Vários dias com sono, mas não parei de escrever, porque tudo nessa vida tem um sentido. Ouça minha letra e soletre como um livro. O som aqui tem o poder da regeneração. Deus me livrou da morte aí, da detenção, porque o perdão é a palavra-chave. Porque o respeito é vida, se é que você não sabe. Na cadeia o ser humano convive com esquecimento. Não tem diálogo aqui, sem dinheiro, curso pra detento. É complicado, escravo do diabo, o psicopata, o ladrão feito de aço. Infelizmente aqui existe muito disso. E tem alguém no inferno de braços abertos sorrindo à sua espera. Violência que o governo gera é o Lucifer promovendo suicídio da favela. Mãe, fecha a janela, escuta o eco e faz oração. Jesus, fecha as portas e risca o seu nome do livro ladrão. O pecador aqui também tem alma, mas graças a Deus ainda não perdi a minha calma. Mas o juiz vai julgar esse inferno e serão muitos condenados ao fogo eterno. Perdoe a periferia, ó meu Jesus, sinal da cruz, sinal da cruz. Mesmo na alegria ou na tristeza, na dor ou no amor, na vitória ou na derrota, estarei contigo, Senhor. Sei que tu estarás comigo. Peço encarecidamente sua bênção e perdão por mim e pelos meus irmãos que se encontram desprovidos de fé. Soldado guerreiro a seu favor ainda está de pé, orando para que a paz chegue aos quatro cantos do mundo, para que o amor vença a inveja e a traição, e que nesse momento quem me escuta seja irradiado com sua luz. Abençoe a periferia, Jesus, sinal da cruz. Sinal da cruz. A destruição do povo da favela, fabricação de drogas, armas, produzindo guerras. Você não percebe, é isso que o diabo quer. O que o sistema quer, não quer ver você em pé. Que bom seria se não fosse assim, seu filho em um domingo de visita, enfim. No necrotério, sua família ao redor do seu caixão, seus irmãos se drogando no escadão. Mas não, aqui ninguém olha pro céu. Rouba, mata, troca o amor por um papel. Nesse mundo meu papel é o rasgo do caderno. Vou pro estúdio e faço som pra te livrar do inferno. Pra te livrar da solidão amarga de uma cela, do ódio da polícia quando invade a favela. Na tela não vejo revolução, chegar de corpo furado, tapa na cara, cadeia lotada, sangue no chão, cadê o amor, o perdão? De favela pra favela, o nosso sangue diariamente escorre nas vielas. Não é novela, aqui não tem atriz. Aqui a senhora pobre perde o filho e se torna infeliz. Mas o juiz vai julgar esse inferno e serão muitos condenados ao fogo eterno. Perdoe a periferia, ó meu Jesus, sinal da cruz, sinal da cruz. Que a lágrima que escorre do rosto da senhora pela perda do filho seja enxugada pelo manto sagrado do Senhor, e que a mesma seja poupada do rancor, do ódio e do sofrimento. Que a periferia seja iluminada pela luz do céu, e que o cidadão comum que me escuta, ainda réu, não seja condenado ao fogo do inferno. Que o sonho de paz, justiça e liberdade esteja presente na memória, hoje e para todos sempre. Abençoe a periferia, Jesus. Sinal da cruz, sinal da cruz.